estaría Alimantín 1 de Alimantín, 1-14. M140, chame centro Recife, frequência 12000, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2005, alterno 55, chame M140, obrigado, bom domingo. Ponto de espera, torre 118, decimal 195, ajuste no 015. Na parte de alta, mulher, passo principal, o 82. Do 5197, bom dia. Informação Juliette, autorizado Campinas, via Tesouro 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5155, controle 120, decimal 8. Gol 1648, decolagem autorizada, pista 10, vento 09, vento 100 graus, 099. Livre decolagem, pista 10, gol 1648. Voando Leda, gol 739, desça para 2500 pés, autorizada RNAV, reporte visual com campo. Desça 2500 pés, reportado visual com campo, autorizada RNAV. Astra 9 da. Final RNAV, 9236. 9236, chame turno 8, decimal 95. 295, 9236, boa. Então, decimal 8, uma boa, 948. Oi Salvador, bom dia, zona 236, final. Zona 236, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Cliente, 9236. Decolagem, suba para nível de voo 350, via saída PUCA. Via PUCA 350, voo 942. 3485, voo ITAP. Zona 9236, livre ponto, pista 10, vento 120 graus, 089. Livre pouso, 9236, confirme a pista está molhada. Negativa, pista molhada, zona 9236. Ciente, 9236. Frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 525 decimal 1, alterna 28 decimal 35, gol 2065, bom dia. Dois, da ponte espera pronto, visual ao contrato na final. Tive 3800, não tem ponto de espera. Tive 3800, poderia confirmar, irá fazer o padrão 3 para o check de LS? Ah, sim, o primeiro padrão é o 3. Anima a rebaixa do ponto de espera da sua palma, ajuste na 0 ou na 5? Lima, seu estudo de ingresso, reparte pronto. Maravilha. Tive 38, após a aeronave da Azul, autorizada a alinhar e manter pistão na zero. Após a passagem do Azul, a gente mantém a pistão na zero. Você precisa de 1.600 pés após a DEP. Gente, 1.600 pés após a DEP, o GI de 38. 38. E a chegada a Mari para nível de voo 050, QNH na 015. Então 3, 4, 8, 5, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 4, 8, 5, não fizeram aí, tá? Falei, Vitor, 3, 4, 8, 5. Ok. Algo no 739. TV38, decolagem autorizada, pistão a 0, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem 32. Azul 9236, bom dia, autorizado táxi via Alfa. Mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mantém, azul 9236. Prossiga. Vai precisar manter em torno de 4 a 5 minutos de posição alinhado. Se não tráfego próximo, a gente libra aqui e aguarda para reposicionamento. Libra de imediato, via Charlie, reporte novamente no ponto de espera, o GV38. Vai librar de imediato, o GV38. 48, chame o Centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Chamar o centro Recife em 126, decimal 85, considerando 2545. Vou no 64, bom dia. Pelo Serra Lima, mantenha a posição. S39, pouso autorizado, pista 1 a 0, vento 1 a 1 a 0 graus, 099. Uma ONU 739, livre de pouso, pela zero. 3485, 8 a 368 para o Arrinásio. Poderia confirmar, 3485, Serrita 368, certo? Afirmativo, são 3485, 8 a 368. Quando, 368, Serrita. São 3485, motivo aeronave do grupamento especial. Fazendo o check na pista. Tá bom, 3.8 vai voar completa. Até 2.500. Júlio Salvador, voo no 864, entre a Juliette, cruzou 2.0. Voo no 864, voe Mari para a chegada Mari, desça para nível de voo 060, o que é legal no 015. Sente, desce na Mari, na pro de Mari, 060, desce. Voo no 864. Lucia Lima, decolagem autorizada, pista 107, vento 100 graus, 099. Estão previstos encontros ocupados. Tá feio, vai ter posição. Abelinhar e manter pista na zero, repartindo pronto para a decolagem. Tá, relembrando, a gente vai ficar na pista de 5 minutos. Ciente, já coordenado com o controle. Estação Congonha. 395, prepare saída da Eule da Morte, vai guardando cópia. Aí, escuta agora no 395. Serra Lima, ao 57, necessário controle 120, decimal 8, mau voo. 1208, Lima. Oi, voo certo, 368. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, aqui no Serra Lima, decolando 97, saída coral. Serra Lima, contato rodando a decolagem, suba para nível de voo 100, após 2000, foi autorizado direto coral. 100 após 2000 pés, direto coral, que o Serra. 18, a gente perdeu o contato com a manutenção, você tem contato aí com ele? Negativo, 038. Vitamina Gillette, mantenha condições visuais, ano 1500 pés no corredor Vera Cruz, reporte Parícia. O número segue autorizado, Vitorinho de Vez. Salvador, é o Condor 23 voltando? Prossiga o Condor 23. E o 369, pode ver? Confirme. Pode voltar o 369. Condor 23, voe certo 368 para o Hernandes. Desça até 4 mil pés, que é legal, no 095. Motorista para avisar o colega, 3485 da TAM, está entre o 368 e 366, só chuva, tá? Sim. Ok, só para informação, Salvador, o 23 vai passar um pouco de 368 e depois vai interceptar fazendo um overshoot aí, vambora. Problemas com o 23, sim. TAM 3485, chama em torno no 8 decimal 95. 2895. A decolagem até que a aeronave atinja 5 milhas, será solicitado equilíbrio da pista novamente. Ah, quem? Reposição ao voo no 739. Voo no 739, autorizado ingresso no Juliette, portão 4. 7-4 no 739, voo. Sua velocidade para 200 mais. Já tá, 200, vai com o 300. Sim, com 223. Bono 864, reduz a velocidade para 220 mais. 220, gol 1864. Com reporte de rasido 372. Visual 2500, fecha 3485 da TAM. Ainda 2.6 metros do Serra Vieta 372. Reduza para a velocidade da final, UTAN 3485, reporte Serra Vieta 372. Toma, né? 2500, reportarei. Onda 23, vou encerrar para 366. Cliente, vai liberar a chave e aguarda a autorização para retorno. Agora, 0-9-0-372. Já travado, 3485 da TAM. Gente, aguarda a autorização de pouso. Aguardando. A função para o bicho da estacionamento 09, já possui nossa autorização? São 3604 no portão 09, autorizado para o estacionamento. Copia enquanto puxa. Ok, bom. 3604. TAM 3304, autorizado para Brasília, VAP Zulu 17, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem. Transponder 5036, frequência do controle Salvador, 120.8. Sendo aprovado Brasília 360 pela VAP Zulu 17. Saída Arbor 1, transponder Elefa com curva direita. Acionar 5036, controle 120.8, 3304. Então 3304, correto, reporte para o táxi. Conseguimos só 3304. Bono 395, copia. Bono 395, autorizado para Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pista 1-0. Transponder 5157, frequência do controle Salvador, 120.8. Sede autorizado para São Paulo Aeroporto de Congonhas, nível 360, rota conforme o plano, liberando o Zulu 1-0, decolador 1-0. Primeira curva à direita no perfil da saída da El, Leda e Motiva. Transponder 5157. Controle 2080, voo 1395. Há mais ou menos meia dúzia de minutos do pouso e uma da FAB, que é a número 1. O gol é o número 2. Iremos coordenar com o controle aproximadamente mais 6 minutos. Aguarde no ponto de espera, ok? Ok, está mantendo então o ponto de espera. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5166, frequência do controle Salvador, 120.8. 1360 para o Galeão, primeira do viado de novembro 857. Nível 360, o saída da El, Leda, Irumi, pistão 90 após curva direita, 5166, transponder 208.8, TAM 3191. TAM 3191, correto, portão 6, chama o TAM para o estacionamento. Equipamento na pista. Tá, gente, gol no 864. Quando 23, chama o retorno no 8, decimal 95. São 9, na minha escuta, aguardando. Salvador, bom dia, TAM 3485, livrou na sua escuta. TAM 3485, táxi via Alfa, táxi lento via Alfa, mantém a posição em seu táxi 6 net, aguardando para ingresso. Alternativa Alfa, táxi lento. Repouso, contato estante. Solo, 0, mais 4. Me chamando solo? 0, mais 4. Bono 094 para Fortaleza, 1 minuto, cobra, prepara a saída Momo, transição Frutti. Momo, Frutti. Foi rotatória, Vitor Nia Juliette. Reporte visual, chama a torno no 8, decimal 95. Prima, Vitor. Rotatória, 2, 4, 5, 3, 6, 2, 2. operação da mesma para a senhora ingressar e fazer o check. A altitude que vai manter durante todo o check após decolagem será 1.600 pés? Tem uma aeronave da Gol, 737-800, que vem na sequência, estimado de pouso mais 3 minutos. Final da 17, reporte na mesma. Reportará, índia, Jô. Se você é anima dessa altitude de tráfego, se é negar na 095, reporte livrando 4 mil pés. Para o Tachita 304, com POB de 200, autonomia 3 horas e 20, alterna Campinas. Paralelo aqui o Sierra Vítor 366, depois aprove o 372. Ele diz 20, boa noite, 64. É bom. Decimal 95, ajuste no 0, no 5, bom voo. 1-0, 1-5, 2 ataques de Apache 1 no Índia. Considera a torre 3-9, bom trabalho, 3-4. Somente. O Pulsário 2523, no solo 08. Prossiga o táxi via Eco, Alfa e mantém a posição na Delta. Eco, Alfa, mantém na Delta, correto. Para o Condor 23, corrigindo, o senhor vai pro pátio de autoridades ou militar? Militar. Militar, ciente. Oi, Salvador, bom dia, ajuda aí, depois passou o nível 260 para 50, reduzindo agora, tentando dizer. Ajuda 758. Desça para nível de voo no 00. Voo no 00, tá com 2758. Curva esquerda após decolagem. Transponder 5164, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. É, a possível possibilidade de tráfego em Maraú. Corrido, ação 564, o controle 1208, voo 1094. 1094, correto, portão. Confirme o portão? 2. Gente, portão 2, chame pronto, pushback, acionamento, voo 1094. Eu solo Salvador, tanto 3191, pushback, acionamento no 06. Tanto 3191, número 2 na solicitação, aguarde por gentileza. Guardando 3191. Boa noite, 864, chame turno no 8, decimal 95. Aeronave da TAM, após ingresso de Juliette, portão 10. TAM, passagem ao colega, faz 10, telefone aqui. Do 5197, não escuta? Aeronave Jave no ponto de espera pista 10 para cheque de ILS, estimado aeronave laboratório no ponto de espera, estimado para início do pushback, assim que a mesma libere o procedimento, estimado entre 5 a 10 minutos. Tá bom, eu vou ter a posição então, 5197. Gente, o número 1 na solicitação do push, então logo por ele será autorizado, não me escuta aguardando. Tá, negativo, mantenha a posição aguardando, 5197. São 3191, eu solo. Prossiga. Pela nave laboratório no ponto de espera pistão 0 para cheque do procedimento TLS, estimando para início pushback e tunamento entre 7 a 12 minutos do TAM 3191. Na minha escuta, aguardando, por gentileza. Gente, voo no 094, estimado entre 10 a 15 minutos para início do push devido à aeronave laboratório para cheque do ILS na pista 10. Não me escuta aguardando. Nós temos aí a retaguarda 1A321 da TAM. Irei solicitar a senhora que prossiga o táxi após a aeronave da Gol pousar, prossiga o táxi via Bravo e libere na Charlie novamente, só aguardando a aeronave da TAM decolar. 6304, Torre. O tráfego Alfete Bandeirante vai ingressar na pista agora e vai liberar na Charlie. Siga o mesmo. E tem livre táxi seguindo o bandeirante, reposta alinhado e pronto para decolagem. Seguindo o bandeirante, repostamos alinhado e pronto para 3304. Vitorino de Juliette, pouso autorizado, na 17, vento é 110 graus, 10 mais. Livre 17, Índia Júlia, baixado para lá de fato. É, Júlia. Pós 64 no solo 1-3, chame o solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, obrigado. Presente Flores, de informações, 060. 275, gente, reduz a velocidade para mínima limpa, informa que a aeronave do grupamento especial na pista checando equipamento. Tá, tem que reduzir no 275. Então, 3304, alinhado em pronto. 3304, o vento é 10 graus, 10 nós, autorizado a decolar, está 10. Autorizado, então 3304. Posição 3, com a Juliette, autorização válida. Azul 4207, número 2 para a cópia, prepara a saída da Eulia da Mótima. Eulia da Mótima, aguardando, sabe, certo. Salvador, gol 1864, Livrona, taxi, muito bom dia. Gol 1864, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, gol 1864, obrigado. Apata 1 kg, Romeo Oscar, copia? Utilizado para Serra Delta Lima Oscar, via corredores, 1.000 pés de altitude. Decolagem pista 1.7, curva direita após decolagem, prosseguindo corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Acione 0126, frequência do controle Salvador, 1.20, decimal 8. 8, boa viagem. Obrigado, 208. Vitorino de Juliette no solo, aos 1-5, livre táxi para ADI, via pista. Zero 1-5-3, confirme o POB, autonomia alternativa, empate. Transponder 3036. Confirme autonomia. Transponder 5036. Ok, agora sim. 5036. Sim. 2758. Tem condições de fazer espera subtap nível de voo 050? Negativo, 2758. PC-55, vocês fazem espera na presente posição, com sua tela esquerda? Afirma, ajuda aí, 758 iniciando. Gente, faça esperar na presente posição, nível de voo 080, informa que é devido à aeronave do grupo especial fazendo check na pista. Aciente, ajuda aí, 758. Colagem pista 10. Transponder 5172, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Azul 4207, correto, portão 3, chame pronto para o Shrek também. Né, 6200, desça para nível de voo 140, faça espera em Mari, devido à aeronave na pista, no grupo especial checando equipamento. Pela esquerda, 6200, curva pela esquerda, descendo até nível de voo 100 inicialmente. Está desviando à esquerda, 3304. 3304, quantas milhas? Por 15 milhas. Confirme? 15 milhas, 15 milhas. Gente, após 15 milhas, vou ir nessa. Ok, mas vou ir nessa após 15 milhas. Dois esperas, 2758. O nome pés altitude. Decolagem pista 197, curva direita, restrito a 1.000 pés no corredor 7, a liberação do controle. Acione 0130, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Em subida, tem uma aeronave fazendo espera na posição Mário, no nível 110. Ok, aumentando aí para 3.000 pés, é o Mário. Praça 3604. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, correto, confirme o pátio, POB, autonomia alternativa. E autonomia? 3:20, copiado, para acionamento táxi, decolagem, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Golf Oscar, livre acionar chame táxi. Estacionamento, gol 1395, está no 1-1. Gol 1395 é o número 4 na solicitação. Devido à aeronave laboratório GIV na cabeceira 10 para cheque do ILS, estamos aguardando liberação do controle Salvador para acionamento das aeronaves. Não, me escuta aguardando, por gentileza. Gente, aguardando. Obrigado pela... Sim, o Sérgio Franco, pronto, com ataque. Gente, papatão, quilômetro, altímetro, 1015, reporte no ponto, espera da papá. Tranquilo Romeo Oscar, autorizado ingresso pista no 7. Na 6200, motivo da espera, aeronave do curso especial, checando equipamento na pista. Na 6200, desça até nível de voo 08090, chama 6200. 090. Corrigindo 6200, nível 100. Na 6200 é cheque do grupamento especial do GAVE. Sim, mas tá na 3304, semicentro Recife, frequência no 26 decimal 0, terno no 28 decimal 8. Ok, vai chamar 1260, 1288, TAN 3304. Na 6200, o grupamento de voo não está agendado, não é previsto de anotar. O liberação do controle Salvador para início dos acionamentos. Estimo mais 5 minutos para início do acionamento da primeira aeronave. Tá certo. Nós estamos completamente prontos para a posição para ele esperar. Fechado. Gente, é o número 5 na solicitação. Na minha escuta, aguardando, por gentileza. Obrigado. Estimo na 2 segundos. Se siga na chegada, desça até 4 mil pés. 4 mil, não vai ser possível. Vai estar. O ideal para a gente é igual o 3 de ali, ele está com bastante. Gente, vou ir certo 366, descendo até 4 mil pés. 3 mil, o carro deixa 366, descendo para 4 mil, 2, 7, 2. Comandante, bom dia. Informo 162. Voo 162, desce até nível de voo 110, via chegada a mar. 110, via. Azul 2758, repetindo, desça para 4 mil pés. Foi certo 366. 4 mil, Serra Vito 366, 2, 3, 5. 2200, vetoração do sequenciamento, tem condições de voar na proa 010? Na 6200, faça uma órbita sobre mar e curva pela esquerda, 6200. Então vamos lá, voltando, vou executar uma órbita mar e curva pela esquerda, 6200. Chame para ingresso. Kilo Romeo Oscar decolado 225, chame o controle 120 decimal 8. Xanem 6200, reporte no fim da órbita e prosseguindo na chegada. Xanem 6200. Decimal 8. Está pronto para decolagem? Jave 38, livre decolagem da 10, venta 100 graus, 099. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi, 5197. Autorizado, puxa de acionamento, 5197. TAN 3191 no portão 06, autorizado, chame táxi. Parei para o táxi, TAN 3191. da decolagem são os 26. 208, obrigado. Quilo Romeo Oscar. Eu sigo aquilo Romeo Oscar. Mantendo meu 10, corredor Oscar. Pelo Romeo Oscar, mantenha condições visuais no meu 10, no corredor Oscar. Essa ele transponde a posição normal. Acionado, 0153. Azul F, vou checar a notificação não recebida, me escuta aguardando. J38 decolado aos 27. Mantenha a minha escuta. A senhora deseja prosseguir para uma final longa da 1-0 ou vetoração? Ah, a gente pode prosseguir por meios próprios. Se autorizado, a gente ingressa pela esquerda aqui, setor norte, perna do vento, a longo, e quando você autorizar, a gente já ingressa na final de 10 milhas. Ok, ciente. Então, mantendo minha escuta, curve à esquerda, perna do vento da 1-0, aguardando para interceptar a final da 1-0. J38. 38. Caso a senhora também deseje vetoração, tem que subir para no mínimo 2 mil pés, ok? Sem problemas. A princípio não vamos precisar de vetoração não, tranquilo. Muito obrigado. Ciente. Canem 200, como recebe o controle? Alto claro, após imagem da voz, né? 3. Gente, o Papa Romeu Serra Zulu Eco, chama então o controle Salvador em 120, decimal 8. A torre confirmando, essa primeira passagem já está autorizada ou vai ter algum tráfego na final antes da nossa aeronave? Nós temos uma aeronave da Azul a 5 minutos do pouso. A senhora tem condições de agilizar as manobras e efetuar uma base pelo menos com 3 milhas, de 3 a 4 milhas? A minha base só pode ser a partir da décima milha, eu preciso interceptar o final na décima. Então eu vou alongar a perna do vento sem interferir com o tráfego na final e após a passagem do tráfego a gente ingressa, não tem problema. Ok, então como a senhora vai sair da minha área de jurisdição, mantenha esta presente proa a 1500 pés e chame o controle em 120.8, ok? 1208. Grata. Ativo, Serra Azul Eco, mantenha o solo. Ponto de espera, pistão 0 via Índia. No ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 0-0-5, um bom voo. Pego o azul via Índia, ponto de espera, 2-9-5, tá 3-1-9-1. O azul 5-1-9-7 acionou a cena no galeão, 4 horas e 30 de autonomia e 1-2-5 a bordo, para o Brasil. Azul 5197, táxi autorizado até o ponto de espera pistão 0 via táxi Índia. Ponto de espera chame torre 1-1-8 decimal 9-5. Ajuste no 0-5, bom voo. 1-0-5, ponto de espera 1895 a torre azul 5197. Obrigado e até a próxima. Abraço, bom voo. Voo no 0-9-4, na escuta? Na escuta, 0-9-4. Coordene com a equipe de solo após passagem do Airbus da TAM, caldo autorizado para o SPEC, acionamento, chame o táxi. Bruno 395, portão 11, autorizado, chame o táxi. Ave, rapaz, visual com a campo. Azul 9237, copia? 94. Autorizado para Serra Brava Romeu Juliette, via Pêzulo 44, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, direto Porto Seguro. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5404, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Bem autorizado, Santos Dumont, via nota de voo, autorizando o espaço fácil. Pessoal, da 1-0, perfil da El, Leda, Futuro, 1-0, quanto o Vermelhinho. Pode pular. Santos 404-208. Azul 9237, correto, portão 8, chame pronto, chame pelo menos. Retomado. Azul, escuta. Atento à proximidade da antena do vento com o eixo de aproximação, ok? Estamos recebendo aqui agora 2 milhas do eixo. Está cruzando o contrato agora, sua posição de 9 horas, em contato visual? Engenho no 345, da presente frequência livre, seu dormiócio. Esse é o ideal. Nós estamos visual contrato, ok, vamos manter então as 3 milhas. Visual, azul 2758. 758, correndo no 895. 1895, azul 2758. Tem condições já de ingressar no padrão 3? Tem, estamos nos posicionando aqui. 120, 120, 8, Serra Golf Oca. Estou em Salvador, bom dia, azul 2758. Azul 2758, bom dia, ajuste no 015, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, azul 2758. Onde 5152, frequência do controle Salvador, 120.8. Mantenha ainda descida para 4.000 pés, completa a redução 1809, Xenerga 200. Voo 1162, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 010, o limite será a radial 210 de Salvador, correção, a radial 290 de Salvador. Esquerda 010, limite 290 de Salvador, voo 1162. Controle de Salvador, o Papa Romeu, Serra Gofioca, decolado, dois zero décima oito, muito bom dia. Romeu, Serra Gofioca, decolado da 107, 1.000 pés, corredora Xerra. 1.000 pés, corredora Xerra, reporte farol da Barra, Serra Gofioca, com quem me destino? Reportará no farol da Barra, o destino é Valença. Gente, seu chamado de pouso para Valença, Serra Gofioca. Todas as remetidas com curva à esquerda e aguardo no setor norte a sua autorização para reposicionamento. Se houver necessidade de inverter o lado, você nos informa, por gentileza. Afirmativo. Está na passagem. Entende. Mundo 56 a bordo, 3 horas alterna Serra Bravo, Serra Gordo. Com 2 horas, com 4 horas e 21, alterna Gabriel. Quente. 21 Galeão, confirma o seu AB? 182. 182, sente a guarda para o táxi. Lona 094, copiado 156. Serra Bravo, Serra Golf, alternativa e 3 horas de autonomia, confere? Confere. Sente, autorizado, táxi inicialmente. Até a entrada da táxi Índia, aguardando para prosseguir para o ponto de espera. Até a entrada da táxi Índia, aguardando para o ponto de espera do Lona 094. Lono 395, autorizado o táxi para o ponto de espera, pistão no 0, via pátio 1, mantenha através do portão 04, aguarde novas instruções. Táxi para o ponto de espera, 10, via pátio 1, aguardando através do 04 para novas instruções, boa, no 395. Serão 6200 para informação, tráfego. Posição de 1 hora, 10 milhas, rumo oeste, mantendo no meu pé, um Charlie 150 não interferirá na aproximação. O 1162 da presente resumo navegação para o Serra Vitor 368, descendo para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.000, 1015, Serra Vitor 368. Abarro meu, Kilo Serra Lima, da presente voo Itapes. Posso me dar o descida. Quatro Romeu, na parte 3, 275. 556, copia. Negativo. Voo no 556 autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída Dael, Leda, Irumi, curva direita após decolagem. Transponder 5421, no frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Controle. Aguarde, aeronave controlou o controle, Gol no 62, controle. 609. Gol no 62, controle. Botão 4, chame para um pré acionamento. Trabalhamos, obrigado. Receptar. No momento não é possível, vou ter que manter a proa aqui aproximadamente 3 milhas para poder curvar esquerda. Gente, o senhor tem condições então de iniciar a redução para 1809 e interceptar o senhor Vitor 368? Já está mantendo 1709, a prova do 368. Gente, então o senhor vai descer para 2500 pés, o ajuste no 0 no 5, no senhor Vitor 368, o senhor vai iniciar a redução para aproximação, tráfego do Xaner, 1 minuto para interceptar a passada do senhor Vitor 366. Ciente, a partir do 368 vai reduzir para a mínima de aproximação, ciente do tráfego passando 366, ou 1162. 25048, aciona a identificação, desça para uma centena via chegada a mar e reduzido 2509. Uma centena, chegada a mar e reduzido 2509. Controle Juliette Uniforme Papá, está pronto para iniciar a descida. O Juliette Uniforme Papá está autorizado até 4000 pés, após o descido estar a critério, reporta passando 4000. Passará 4000, Juliette Uniforme Papá. 0 vento, 120 graus, 112 nós. Fala da 1-0, da 3-1-9-5. Azul 4207, na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem da segunda aeronave Boeing da Gol. A cauda autorizada para o acionamento, chame táxi. Sou do glide aqui. Gente, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel, reporte no ponto de espera para o cruzamento, Condor 23. Tranquilo. Toco apagou, sem identificação, desce para nível de voo 110, via chegada a Amã. Confirme se a aeronave tripulação homologada RNAS. Afirmativo, desce para 110 na chegada Amã, o Papa Gol. Antônio, o Filho Serra Lima vai desviar aqui 10 graus à esquerda por umas 6 milhas para evitar a formação pesada. O Filho Serra Lima, livre desvio, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, reporta o término. Ciente, 4 mil, ajustado, reportará a reclamação. Voo no 162 já interceptando a sinal aeronave, aeronave da Xaner agora 5 milhas à frente, cono 40 de ground speed, completa a redução para aproximação, no 162. Completa a redução, voo no 162. 7 uniforme papai, estimado de fenômeno no solo. A gente representa frequência livre no tráfego de conhecimento do controle no setor. Livre, Júlia, que nós vamos papai. Controle Salvador, boa tarde. Do 4060, acione identificação, desça para nível de voo 080 na chegada Mari, após ITAP, programa Serra Vitor 368. 7080 na chegada Mari, após ITAP, Serra Vitor 368. Azul 5197, chame Recife 12590, alternando no 2835. 5 2835, obrigado, bom domingo. Controle, o Filho Serra Lima já retornou a rota para uma editada. O Serra Lima mantém a descida para 4 mil pés, ajuste 10015. Gente, 4.000, 0.000. Trago o Fiosca, está na vertical do farol da barra da presente frequência livre. Trago o Fiosca, estou em frente, não vou continuar para liberar uma formação. Confirme, o Serra Golf Oscar dá presente direto Valença. Não há condições de ingressar no Bonfim devido à chaque aeronave laboratório. O Serra Golf Oscar então vai efetuar um frente ao cima do farol da barra para aguardar o serviço. Salvador, bom dia, só 3191. Voo no 62 estabilizado, visão pistão no zero. No 62, torre no 895. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191. 3191, nós estamos sob contato radar, suba para o 360 após 2000 pés, direto Leda. Afirmativo, após 1000 pés, Leda, TAM 3191. Do Serra Lima, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. 2500 pés, 10 no 5, do Serra Lima. O Papa Romeu, Papa Papa Golf, desça para nível de voo 050. 050, Papa Golf. O 094, porém. Já escuta, o 094. Você pode taxiar um pouco mais à frente agora, a aeronave laboratório está em espera no setor norte. Você vai decolar em mais 2 minutos. Vai decolar em mais 2 minutos, ok. 094. Decimal 45, ok, Sierra. Aero 633, exclamação piloto. Está no 14, para cópia. TAM 3745, prepara a saída da Elia da Morte, vai guardar de copo em um minuto. Aguardando, TAM 3745. Azul 4207 ao solo. Coordene então agora com a equipe de solo, após embrear da Força Aérea. A causa autorizada, chame para o táxi. Azul 5048, desça para nível de voo 060. 060, azul 5048. Opa, papapá, Golf, redução 2309, vai seguir uma aeronave tipo pequeno porte. Na final, está agora a 2 minutos para a posição Serra Vista 366. Reduzindo 230, ciente da aeronave, o Papa Golf. Chané 6200, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, 6200. Pagou, completa a redução 2009, mantendo a descida para o 050. Chame sinal Salvador 129, decimal 45. Desce ao 050, chama na final R9, o Papa Palagú. 24060, desça para nível de voo 070. Você confirma a frequência da, para o Papa Palagú? 129, decimal 45, 129, decimal 45. 295, obrigado. Boa, azul 5048, após ITAP, programa Serra Vitor 368. Após ITAP, programa Serra Vitor 368, mantendo inicialmente a descida para o 060. 7060, após ITAP, Serra Vitor 368, 040. CNR 6337, redução mínima limpa, se eu sair como número 5 para aproximação, mantendo a descida para o 080. Demasiado, 6337, vai mais aí. TAM 3191, chama Recife no 2590, alternando no 2835. Pode confirmar, TAM 3191? Afirmativo, chame Recife no 2590, alternando no 28-35. TAM 2510, alterna 2835, TAM 3191.